André Celis, o moral de Ibi Coara. Meu anjo, o que combina comigo é você. Brega de luxo, hein? Cê é Moniz. O que combina com frio é cobertor. O que combina com a noite é o luar. Pra ir mas só combina com calor. O que combina com festa é namorar. O que combina com sede é água doce. O que combina com riso é o prazer. Primavera combina com as flores. O que combina comigo é você, você, você, você. Todo anjo é cupido de alguém. O anjo que te flechou me acertou também. Uma flecha em dois corações. Combina como a gente combina. Não tem ninguém. Combina como a gente combina. Não tem. Estúdios Leblon. Esse é sucesso, hein? O que combina com sede é água doce. O que combina com riso é o prazer. Primavera combina com as flores. O que combina comigo é você, você, você, você. Todo anjo é cupido de alguém. O anjo que te flechou me acertou também. Combina como a gente combina. Não tem ninguém. Combina como a gente combina. Não tem. Todo anjo é cupido de alguém. O anjo que te flechou me acertou também. Também. Em dois corações. Combina com a gente combina. Não tem ninguém. Combina como a gente combina.